faça segredo. Não, não tenha medo. Estou aqui pra te escutar. Quem já tem neném sabe muito bem, tem história pra contar. Ele já cresceu, mas nunca se esqueceu do amor que havia em seu olhar. Mamamama, papapá. Mamamama, papapá. Quando seu corpinho se mexe na barriga, é só um toquinho, mas transforma sua vida. Conte sua história, pois sua memória pode um dia se apagar. Não faça segredos.